2000 pés, vai aguardar melhora do campo ou prossegue pela nova tentativa? Vai dar melhora do campo, gol 92. Ok, vai curvar à direita, vá para a posição ITAP e guardar naquela posição 92. Direita ITAP, gol 92. Frequência livre, coordenação local, Juliette. Eco Oscar, chama a torre agora 118, meia dúzia para ingresso no ciclo de tráfego. Mike Eco Oscar. Afirmativo. Torre Salvador, 1-2, principal, meia dúzia. Mike Acosta, prossiga. Mike Acosta, 500 pés na proa de rotatória, deixando Salvador. Gente, o Mike Acosta, chame na final da pistão no 7, vento 080 graus com 09. Teto de visibilidade estimado em 800 pés e 2.500 metros. Chuva moderada sobre o campo. Mike Acosta, sente, reportará final da 197. Mike Acosta. Os inícios espera em TAP. Até 5.000, gol 92. Positivo, 5.000 com 1.014, está autorizado, espera em TAP no 050. 5.000 com 1.014, gol 92. Então, no ponto de espera da hotel, transfere a torre em 1-8, decimal meia dúzia. O pastor 1-7, o ajuste 1-0-4. Espera da hotel, só confirmando, ok? Pastor 1-7. Number 583, clear takeoff wind, 080 degrees, 10 knots. Yeah, Vertigo runway 10 on the side, 583. Subject 589, stop top para o taxi, também 150 para amanhã, 4 horas, 10 até na ponte. Webjet 5811, ataque autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera pistão no 0. No ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0-4, bom voo, Webjet 5811. Ok, livre ataque via Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, torre 186. QNH 1014, 5811. Tomador, é o TAP 36, olha um pouquinho. 3602. São 3602, prossiga. A saída prevista lá para Porto Seguro, qual é? Só confirmando a rota Upper Mystic 50, BDEV. Eu estou sem a minha documentação, depois eu chamo mais tarde então, obrigado. Sim, sendo essa rota seria da Elleda da BDEV, ok? A saída prevista. Muito obrigado. Do Flight 583, contact control Lanana decimal 8, airborne at 4-5-7. 1-7 decimal 7-5, confirm? No, sorry. Can you confirm the frequency? 1-9 decimal 8. 1-9 decimal 8, thank you, what? Salvador approach. Volantas and 583. Pastor 1-7, mantém o ponto de espera. Salvador, boa tarde. Volantas and 583. Passage 583, climb to 340. Direct to dial. Direct to dial and time follow 340 and 583. 5811, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 5811. Equador, o Papa Romeu, Mike Acosta. Show Trapo, uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme. Livre pouso, vento 070 graus, 1-0 nós. Sete Uniforme. Salvador, Mike Acosta. Mike Acosta, visual com campo. Na final, mas negativo visual. Gente, vou ter aproximação, Mike Acosta, reporte visual com campo. Se mantiver a proa, vai interceptar a perna do vento da 1-0. Reporte visual, Mike Acosta. Positivo, reportará visual com campo, Mike Acosta. Curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, 47, Upper, Zulu, 16 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5162 no transponder. Autorização Paulo Congonhas 360, decola da 10 com a primeira direita no perfil da El, transição Leda, após Leda direto Bridge, Bridge intercepta a Upper, Zulu, 16 até Bravo, até Zulu, 13, Papa de Romeu. 1980, funciona 5162-3733. Um protegimento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Confirme apenas o portão? Portão 62. Ciente, 62 é copiado. Cruza Delta Alfa, pastor no 7, vai chamar do Monte Vera. Via. Alfa, só confirmando, livrou em qual taxi? Só que a chuva agora passou para leve, mas permanece 800 com 2.500. 800 com 2.500, ok, obrigado. Vamos tentar mais uma vez então o gol 92. Ok, autorizado voar Duna, descer para 2.500, reporta estabilizado no ILS com 0 no quadro. Duna 2.500, o gol 982, apertará estabilizado. 2.000 pés. 2.000 pés, no gol 982. Uniforme Mike Uniforme, está autorizado o ingresso no pátio principal, reporta novamente na Lima para dar continuidade ao táxi. Tio Mike Acosta, tem livre base pela direita para pouso na 17, Mike Acosta. Livre base pela direita, pouso na 17, ó. 58 no 1, livre decolagem, vento 060 graus, 06 nós. Livre decolagem, 5-8-1-1. Uno, informação lógica, Guarulhos autorizado nível 360 via Upper Risk 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5160 no transponder. Mike Acosta, solo ao 5-3, ao estacionamento de frequência livre. Bom dia. Aqui na Quebec, chame a torre em 1-8, decimal meia dúzia para o cruzamento até o Pátio 5. It's possible to proceed to Sarat direct? Call receive center 125.1, backup 133.25 in the request, this is 125.25, sorry, 1255 and backup 13325. And 550, thank you, bye. 1251, the first frequency. 1251, confirm? That's right, sir. 1251, the first and second one, 13325. 1 2 5 decimal 1 and backup 13325. Thank you, bye. Bye bye. Controle web 589. 5811, sobe 360, direto da EL. Direto da EL, 589. De forma, Mike, uniforme, confirme na Quebec ou já cruzou? Pode ser. Afirmativo, estaciona a frequência livre de forma, Mike, uniforme. And is 583, contact now center frequency 1251. Bom dia. Oi, Salvador, Gol 982, boa tarde. Bom dia de novo, tá estabilizado novamente no ILS, tá embaixo travado. Gol 982, agora sobre o campo, chuva leve, tem um pouco de melhora no final, mantém aproximação e reporte avistando o Gol 982. Tá fora avistando, 982. Comando 60, Eve 589. 589 chama agora, Recife 1251, alterno 3325. 1251, 3325, obrigado. E que Zulu, prossiga. Com 982. Uno 982, livre pouso, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso, gol 982. Ativo o teto agora na, em 800 pés e a visibilidade em 2500, ok? Tenta. Táxi 63, 1-1, POB é 1-6-5, 4 horas e 10, alternando Galeão. 63, 1-1, táxi autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre 1-1, 8 decimal 6, 2-1, ajuste no 0, 1-5 agora, bom voo. Via Índia Alfa, ponto de espera, torre 2-6, ajuste né, 63, 1-1, só para corrigir, não sou alternado, é com 5, ok? Solo 02, Solo 121, decimal 9, um bom dia. 219, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1982, lembrando seus cotas. 982, bom dia, táxi Alfa e reportante, ou táxi Juliette para ingresso? Alfa, antes da Juliette, gol 1982. São 3733 no 612, autorizado, chama o táxi. Salvador, um bom dia, Oceané 63, 1-1 no ponto de espera, pronto. Oceané 63, 1-1, ali em decola, vento 070 graus, 069. Autorizado a decolar de pista 1-0, Oceané 63, 1-1. Ok, Juliette pro 05, atento, Remus Datão, gol 92. Uno 982 na escuta. Escuta, prossiga. Chame em 121 decimal 1, só para o cheque de equipamento. 211, vai chamar o gol 982. Vai ingressar no corredor, a cheque em outros pés, o Leandro Cabral, reporta passando Pituaçu. 733 na escuta do solo. Como recebe? Ciente. Decola 05, controle 1, 19, decimal 8, 19, 8, bom dia, 6319. Salvador, bom dia, Chanel 6319. 6319, 360, saída da EL, vigilância. 360, saída da EL, seria possível direto da EL da presente? Autorizado. Obrigado. Na escuta do solo. Prossiga. Por gentileza, para cheque de equipamento, mude a frequência para 118.95, por gentileza. Sim. 12733-2895. Como recebe, TAN 3733? Gente, obrigada. Atenção. Negativo, retorna. TAN 3733, 152 a bordo, 4 horas e 15, galhão como alternado para o táxi. Só poderia confirmar o POB, por gentileza? Ativo, 152, querida. 152, ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre em 118, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo e grato pela colaboração. Via Juliette Alfa, ponto de espera 12, comunicatório. O TAN 3733, obrigado, motorista. Salvador, 3733, voltando, ponto para a prova. Então, 3733, ali em decola, vento 110 graus, 069. Ali em decola. Itaque, desce 2 mil pés, 10 no 4, autorizado LS, reporte estabilizado. Sané 6250 autorizado, final, autorizado LS, reporte estabilizado, 6250. Estabilizado, 6250.